Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, a destruir com o Brazilian Way of Life. Esse aqui é o espaço onde temos um único mote, que é desmascarar alguns dogmas, fazer o desabafo sobre a real necessidade das coisas desnecessárias, tudo isso escrachando da maneira mais amaldiçoada possível todo o nhenhenhé que tenta nos empurrar goela abaixo, essa maldita vida moderna, né, Walter Rezende? Nesta semana, o nosso achincalhamento é um pouco mais vasto. É vasto, né? Eu gosto quando é vasto. Quando a nossa metralhadora é cheia de mágoas, ela atira pra todo lado. Tá na mão do chimpanzé. Quando o range pra fuder com a vida das pessoas é maior, o nosso prazer é mais intenso. Sem nichos, né? Sem nichos. Exatamente. Eu acho que todo mundo tá careca de ver por aí documentários na NetGeo, né, Discovery Channel, sobre animais vivendo em bando ali no interior da África, né? Ou se não nos mares, cardumes de Amazônia, em todos os lugares, né? Os animais vivem em bando. Muito documentário sobre leões, né? Eu acho a vida do leão fantástica. Leão tem uma vida e tanto, cara. Tem, porque ele fica ali só na dele, não caça, não trampa. Eu acho que deveria ser assim com a sociedade humana. A leoa vai lá. Juntam em bando ali. Juntam, né? O bando ali pra caçar. Um antílope, um gnu, sei lá, qualquer coisa do... bisão. Qualquer coisa do gênero. Trazem pro macho, ele come primeiro, depois isso. Que ele tá totalmente servido. Aí elas vão comer. Cara, eu queria ser um leão, eu cara. Eu também. Ora, na próxima reencarnação, eu quero que até outro dia queria ser um alface, não quero. Eu quero ser um leão, cara. Principalmente porque ele cobre 60 fêmeas num dia. Num dia, cara. Num dia. Isso é que é vida, Walter Reis. Olha isso, e comecem a se esforçar. O leão é quase que o José Maier das savanas, na verdade. Cara, exatamente. Felizmente ou infelizmente, o homem também é um mamífero. E nesse fato de ser mamífero, pelo menos eu tive muito perto do leão, né? Por quê? Quando eu era um mamífero, de fato. Porque quando eu nasci, a minha mãe teve problemas no parto ali. Que eu tive parto humanizado naquela época. Parto o quê? Não tinha esse nome. Porque, humanizado. Porque hoje a Gisele Bündchen tem filho em casa e falam que é parto humanizado. Uma amiga nossa também lá de Porto Alegre teve. O filho em casa. Galiette. Inclusive é a baterista da banda tema de abertura do nosso podcast, Galiette, o Hangover, ali é de Milk. Foi filho em casa. Bacana. Então eu nasci em casa, mas naquela época não tinha muito apoio de ninguém, né, cara? Foi uma desgraça, porque minha cabeça é grande, sempre foi, já nasceu assim. Estragou o brinquedo do meu pai, minha mãe teve que ser internada. Aí que eu virei um leão mamífero, porque minha avó me levou pra mamar em todas as mulheres que tinham filho na época. Então, segundo os últimos cálculos, eu mamei em 15 mulheres até os 6 meses de idade. Você tem toda essa conta, 15? Meu avô que falava, você mamou naquela... A gente passava na rua, meu avô, você mamou naquela ali. Então, você colocou ali mais bocas em tetas quando você era um bebê do que quando depois que você virou adulto? Não tenho dúvida disso. Os mamíferos, no quesito proteção em bando, né, por conta de terem seus filhotes indefesos, diferentes das cobras, né, que as cobras já nascem predadores, já né? Já nasce filha da puta. Então, nós estamos aí, então, nessa categoria de mamíferos que são condicionados a viver em bando. Então, Alexandre, mas mesmo com a nossa evolução, seres humanos, a gente continua fazendo tudo em bando, trabalho, sim, religião, lazer, entre outras coisas. Isso pra quem é um individualista, né? Como eu sou um cara, um sujeito muito individualista, eu sou rabugento, eu sou egoísta também. É uma coisa muito chata, né? Porque é terrível, assim, pra alguém que não quer viver em sociedade, ser obrigado, né? A tá ali, junto com as pessoas. Então, nesse episódio, nós vamos falar de como pode ser insuportável a convivência em bando. Hoje é desnecessário, você pode muito bem viver sozinho no teu quadrado ali, né? Sim, só pagar seus impostos. Só pagar seus impostos, muita gente, você pode trabalhar em casa, inclusive. Sim. Você pode pedir comida pela internet, por um aplicativo do celular. Você pode comprar roupas. Isso você não precisa ficar de cueca ou pelado o dia inteiro, né? A gente tá falando isso pra quem vive de maneira mais moderna ou conectada, mas vira e mexe, você vê um caso de um ermitão que está isolado numa caverna em algum lugar. No Brasil tá cheio desse tipo de gente. Às vezes nem cavernas, às vezes embaixo de pontes. Isolado de tudo, hoje não tem muito predador, devorar ninguém. Não tem alcatéias de coiotes para devorar os nossos bebês, né? Então, essa necessidade, né, de se viver em bando já não é tão... Não é. Você falou do quanto você é chato. Sim, sou. Mas eu tenho aqui um depoimento para fazer. Eu não sei se todos... Óbvio que não, tem bastante gente que trabalha comigo, bastante gente que me conhece, bastante amigos que talvez não saibam, mas vão saber nesse exato momento. Você é gay. Não. Mas é o seguinte, eu, por exemplo, de manhã eu sou um ser insuportável, eu não quero falar com ninguém, sim. Eu não quero conversar, eu não quero que as pessoas... O que aconteceu na novela ontem... Eu já te vi assim, principalmente quando você tá de ressaca. Exato, eu não quero que ninguém fale comigo, eu sou insuportável. E, por exemplo, eu vou trabalhar de carro, mas às vezes eu me meto no transporte coletivo. Eu boto os fones de ouvido no transporte coletivo e quando eu vejo algum conhecido, porque é natural, às vezes você vê, você encontra com alguém no ônibus, no metrô, né? Cara, eu finjo que eu não conheço. Eu finjo que eu tô com sono ainda, eu boto óculos escuros pra pessoa não ver que os meus olhos se dirigiram a ela. E eu ali com os meus fones, eu fico isolado no meu mundo, que eu não quero conversar com ninguém. Claro. Eu não preciso. Porque vamos falar sobre o quê? Eu preciso saber das pessoas. Se eu quiser saber da tua vida, eu entro no Facebook. Exato. Não é? Exato, o Facebook serve pra isso. Eu não preciso disso. Eu não quero conversar com as pessoas. Outra coisa. Se eu tô de carro, eu vou sozinho no meu carro mesmo, não dou carona pra filha da puta. Eu também não dou esse negócio que fala que a gente tem que dar carona pra fazer o mundo melhor. Foda-se. Você tá falando sobre o quê? Vou ficar conversando sobre o quê? Você vai me estragar porque eu quero ouvir o rádio. Exato. Eu quero ouvir notícias. Eu quero ouvir meu rock sozinho. Eu também, eu não dou carona. Eu quero que o planeta morra num lago de óleo diesel. Exatamente. De poluentes. A culpa não é minha, não foi eu que inventei carro de 5 lugares pra um só levar. Então foda-se. Eu quero que todos vocês morram de intoxicação por enxofre, mas eu não levo um filho da puta. Exatamente, no meu carro. Exatamente, eu não tô nem aí, eu não ando de bicicleta, não vou andar de bicicleta, eu já meti o pó em bicicleta, inclusive, nesse podcast. Então, o meu fato isolação do mundo, ele acontece muito disso de manhã. No final do dia, eu já tô um pouquinho melhor. Aí você dá uma caroninha. Aí eu posso dar uma carona pra alguém e tal, eu já tô um pouco mais social. Mas de manhã, não adianta, não gente. Não dá. Eu não, não quero dá. Falar com ninguém, eu não quero conversar, eu não quero ver pessoas, entendeu? Mas... Ô Alexandre, um dos lugares que eu odeio é supermercado. Né? Sério, você não gosta? Não, eu não gosto porque é muita gente disputando carrinho, brigando fila, pra pegar maldita. Carrinho, fila, odeio fila do caixa. Antes de vir pra essa gravação, eu fui no supermercado comprar uma cerveja pra gente, cara. Sim. E eu não pensei duas vezes, o caixa exclusivo pra pessoas fodidas. Você pegou o caixa. Velho, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ali, porque a fila tava desgraçada. Mas tinha alguma... Não tinha ninguém na então foda-se, condição. Não tem problema. Eu falei, moça, eu posso passar aqui? Ah, moça, isso aqui é exclusivo. Eu falei, mas não tem não ninguém. É exclusivo? Exclusivo, não é o preferencial. Exclusivo. Uhum. Mas não tinha ninguém, ninguém, né? Ninguém. Ah, então você não tava prejudicando ninguém. Não tava prejudicando ninguém. E o problema do supermercado, Walter, aquelas pessoas que querem puxar assunto com você. Os free talkers. Free talkers. Eu odeio gente pessoa que vem que puxar assunto. Você não conhece o cara. Aí você passa na maldita daquelas gôndolas antes do caixa, aí tem lá uma revista falando desgraçado do ator não sei o que tá comendo a atriz não sei. Aí a mulher acha que ela tem que puxar o assunto com você. É, olha só, tá vendo que a Fernanda Montenegro, depois de 80 anos, tá dando pro Alexandre Frota. Caralho, eu não quero, eu não tenho nada a ver com isso e eu não quero. Cara, eu não falo, pessoal, não falo mais sobre seca em São Paulo. É. Não puxa esse maldito desse assunto. Ah, mesmo. Não, parece que não vai chover mesmo, né? Foda. Morram, todo mundo suicado. Eu tô torcendo pra que a humanidade acabe mesmo. Quanto mais caro o supermercado é, menos fila tem. Tem esse filtro exatamente, monetário. Exatamente. Né? E eu vou nos supermercados mais caros. Dois. Eu dois. Gasto 40% a mais na minha despesa. Pra não falar com pessoas. Pra não pegar fila, isso. Pra não falar com ninguém, pra não ter problema de estacionamento. Aí o Walter vai escrever um manual prático de vivência individual. De rabugentice. De rabugentice e vivência individual. Porque o Walter, ele faz algo que eu acho sensacional, que é beber sozinho. Eu bebo sozinho, Walter, gente. Walter bebe sozinho. Eu bebo sozinho. Não, não precisa de ninguém. O Walter é o ser que não precisa beber com ninguém, porque beber é um ato social, né? Um ato social. Inclusive, vamos fazer um brinde aqui, Walter, já vamos que hoje lá. Nós temos de copo. Pronto. Hoje. Estamos bebendo hoje em dupla aqui. Às vezes, eu e o Alexandre já fizemos isso, nós bebemos por Skype. Isso, junta três, quatro amigos de verdade. Que cada um em cada canto no planeta, cada um em sua casa para não encher o saco de ninguém. E fica trocando uma ideia por Skype e tomando um goró por Skype. É sensacional. Mas aí estamos vivendo em sociedade, mas isso é só para poucos. Engraçado que eu sempre fui um ser que eu precisava muito dessa convivência, mas por influência do Walter, eu tô nessa também. Pois é, cara, é melhor. Coitada das meninas que é carona comigo e eu não levo. Ah, eu não vou passar por lá hoje, não, eu falo. Mas na volta você tá mais amistoso, né? Não, eu tô. Na volta eu passo por lá. O Walter, você falou do lanche de supermercado e dos problemas de viver em sociedade. Você falou que você prefere em supermercados, né, mais caros e tal. Sim. Um dia eu me meti de num... Tem um empório alguma coisa que é... Tem empório... Não, mas esse pra mim não dá, não. Esse não. É muito mais caro. Empório Santa... Esse empório aí, o Abílio Diniz não compra do Pão de Açúcar. Vai fazer compra lá. Não. Então, mas falando em Abílio Diniz... Ele não morreu? Não. Eu fui num dos popularescos aí dele... E tava lotado, sabe, aquele inferno. Ah, foi o Antônio Hermílio. Eu confundo os milionários. Então, e o Abidiniz. E o supermercado tava lotado, aquela zona, 500 carrinhos na fila. E eu não sei por que inferno, esses malditos desse supermercado, tem lá 25 caixas. Daí só tem 3 pessoas trabalhando, né? Os outros 22 estão lá vazios. O extra é assim, cara. É desse mesmo que a gente tá falando. O extra é desse jeito. É desse que a gente tá falando. E aí, cara, eu falei, porra, não é possível. Daí tinha uma, sei lá, mãe de uma senhora sem uma perna e com 90 anos na fila. E ninguém tomava uma providência. E aí a galera, aí nesse caso, o preferencial, a galera invadindo o preferencial e cagando pra quem realmente tinha preferência ali. Aí eu fui lá, bati no peito, falei, não, alguém tem que tomar uma providência. Eu falei pra moça, e aí, né? Ela falou, não posso fazer nada. Eu falei com uma outra, falei, mas e aí? Falei, chama o gerente pra gente aí. Não tem sempre um filho da puta que quer recarregar o celular e não quer ali, pegar a fila? Exatamente. Que ódio eu tenho desse maldito. Aí você tá com aquelas malditas, aquelas compras, os perecíveis todos já se esgotando ali. Sim. E aí o cara... Porque o shelf life dos alimentos vence antes de você chegar no carro, no caixa. E aí o cara, deixa eu passar aí pra pagar uma conta. Enfim, aí eu fiquei nessa aí, no piqueteiro, falei, me chama o gerente e tal. Aí veio o gerente. O cara era um morto. Eu falei, cara, mas você tem que tomar providência. Mas tem tudo, o extra é assim mesmo, cara. Eu falei, cara, mas olha aí, você tem um monte de caixa aí. Ah, não tem o pessoal. Eu falei, mas porra, tem dois estoquistas ali conversando sem fazer senta porra você, nenhuma. Senta você, seu outro morto. Cara, exatamente. Né? Junta uma galera, foi qualquer um opera esse caixa aí. Porque hoje não precisa nem digitar nada, os caixas, não precisa mais teclar. Não. É só passa a porra do código de barra ali e já era. Sim. O cara, não, não posso fazer isso, acho que eu vou abrir mais um caixa. Mas por que você já não abriu, cara? Abre, morto. Não sei o quê. Aí tá, e eu, olha só, nesse dia, cara, eu nunca fiz isso na vida. Nesse dia eu fui fazer compra mensal. Olha que imbecil. Por que que um imbecil faz compra mensal hoje em dia? Sendo que a inflação não é mais desgraçada como era naquela época. Sim. Você pode fazer compra semanal, como eu faço, né? Ou, sei lá, 2 vezes por semana, você vai lá e pega as providências. Mas, enfim, e eu tava com 2 carrinhos. Eu falei pra ele assim, é o seguinte, figurão, você tá vendo esses 2 carrinhos aqui? E eu não vou levar, vai ficar aqui essa bosta. Não, não é assim, senhor. Eu falei, você não tem competência, cara, pra gerir uma biqueira que vem de pedra pra noia, pra mendigo. Você não tem competência pra isso. Não, não é assim. Eu falei, me dá o telefone do saque dessa bosta que eu vou ligar lá agora, cara. Falei, por quê, cara? Não, não é assim, aí que quem tá ouvindo tá falando, pô, o Alexandre é um filho da puta. Me aplaudiram, não, me aplaudiram, não, cara. Não é, caralho. Ele não tá. É o trabalho do cara. O Alexandre não foi um escroto. Não. É o trabalho do cara. Não. Ele é gerente, ele tem que atender bem. Fui aplaudido, fui aplaudido, cara. E o cara que tava atrás de mim ficou mais feliz ainda. Eita, ainda bem que você saiu com essa compra grande. Porque agora eu vou entrar na sua frente. Na mesma categoria de convivência sofrível em supermercado, a ouvinte Madalena Rica, do Rio de Janeiro... você deve fazer compração no supermercado bacanão, né? Eu te creio, lá no Empório. Se o supermercado começa com Empório, ele é caro. Você vai ser bem atendido, produtos de primeiro, mas você vai pagar uma bica. Exatamente, é cheiroso. Cheiroso. Então. Não tem aquelas caixas malditas no corredor. Aquelas patinadoras feia. Ou lugar pra ter patinadora baranga. A nossa ouvinte lá do Rio de Janeiro nos disse que na Páscoa de 2010 saiu na porrada com uma mulher... dentro de um supermercado por conta de um bacalhau rechonchudo lá na Barra da Tijuca. Olha só. Lá na Barra. Eu sempre confundo Barra com Barra da Tijuca. É a mesma coisa. Eu achava que era a mesma coisa, não é. Eu acho que não é a mesma coisa. Eu fui no Rock in Rio achando que era na Barra da Tijuca, cara. Maldito pra dar informação. Cara, me fizeram dar um rolê. Puta que pariu. Então, abre aspas pro e-mail dela. Depois da briga, eu saí com um braço todo unhado. Ela com os meus 5 dedos impressos na cara e o bacalhau que era pra ser servido em grandes postas ficou despedaçado e só servia pra fazer bolinho de boteco. Deve ter sido igual aquelas brigas do Asterix, saca? Que eles brigam com peixe. Pá, pá. Fantástico. Outro lugar desgraçado pra você conviver em harmonia com as pessoas é no transporte coletivo, cara. Sim. Que é uma merda, que tá sempre lotado. Sempre lotado. Sempre tem um folgado que fica perto da porta, que e não tá nem aí, não vai descer, mas ele fica ali embaçando. Já falei aqui, uma amiga minha disse que tomava anticoncepcional pra pegar o ônibus, porque o ônibus e o trem, quem pega, quem mora em São Paulo e pega o trem da CPTM, né? CPTM. Ali na Marginal Pinheiro, sabe o que, que é ser violentado, currado. Ali é terrível, cara. Tem gente ali que gosta. Eu nunca fui sarrador, nem muito sarrado ali, mas é terrível, cara. Um dia eu acho que até chupar eu chupei. Pegar o trem ali na beira da margem, quer dizer, quase todas as estações é terrível, mas ali, cara, é cruel, porque ali chega ônibus, chega metrô, tudo desemboca. Mas hoje em dia até melhorou um pouquinho, mas no passado aquela era a melhor linha, que era a única que tinha ar-condicionado. Exatamente. Mas tudo bem que quando os vagões estão tão cheios que você chega a levitar, seus pés perdem o contato com o piso do vagão, não há ar-condicionado que dê conta, mas sempre a temperatura é muito boa. Pegar trem vazio ali é terrível por causa do cheiro do rio, cara, que o cheiro entra pra dentro do vagão. Quem não mora em São Paulo, quem é de fora da cidade, você ouve falar que o rio é fedido, é muito mais fedido do que vocês imaginam. E falando em fedido, eu lembrei de uma história agora de coletivo. Imagina um domingão que você rasga um churrasco e você bebe cerveja que nem um maldito. Pitu, você toma enche uma a pitu. Cara e caipirinha e acém sem osso. Aí, peito do boi. Isso, peito de boi, exatamente. Aquele churrasco braço, que você desgasta. Churrasco de braço. E daí de manhã, minha irmã trabalhava comigo, trabalhava na mesma empresa que eu. Foi eu e ela de manhã, e eu azedo, azimal, ressaca, desgraçada. Dentro do trem. Dentro do ônibus. Uhum. E aí tinha uma mulherada que falava no ônibus. Todo dia a gente pegava, eu odiava. Por isso que eu odeio pessoas, principalmente nos coletivos. Essa mulherada falava. E puta e que pariu, de manhã. Cabeça, exatamente, ressaqueada, com sono. Eu queria matar aquelas mulheres, mas não podia. Seguiu a viagem e tal, aí passamos por... Chegou uma hora, o ônibus passou perto de um desses rios podres, assim. Aí subiu aquele cheirão podre. Daí a mulherada, ai, que é isso? É o rio? Uma falou, não, gente, isso não é cheiro de rio, não. Isso é cheiro de peido. Aí a outra falou, e é de cachaceiro. E aquela coisa desgraçada, todo mundo destruído, e algumas pessoas rindo, abrindo vidro. E, nossa, não é possível. Tá podre. E aí eu não falei nada, fiquei quieto, né, cara? Falei, puta. Mas sua mão pelo ficou menos amarela. Elas ficaram quietas, exatamente. E o cheiro do rio entrava sólido pela janela do coletivo. O cheiro do rio era Chanel número 5, perto daquele peido, cara. Mas enfim, fomos lá e tal. Hora que a gente chegou no destino, descemos no ponto, a minha irmã olhou pra minha cara. Foi você? Eu falei, foi. Reconheceu o cheiro da maionese. Falou, nossa, que destruição. Foi, pelo menos elas calaram a boca, né? O ouvinte Leopoldo Barreto nos contou que odeia andar de ônibus por 1 milhão de motivos. Mas um fato que o deixou traumatizado foi o seguinte, abre aspas. Eu trabalhava no aeroporto Afonso Pena e morava em Curitiba. Era estudante e vivia fudido da vida sem grana. É todo mundo que vai pra Curitiba de avião, aterriza no Afonso Pena. Mas ele não fica dentro da cidade de Curitiba, assim como... Guarulhos, né? Que é, assim como... Cumbica, né? Cumbica não fica na Gru, cidade. Aí chama de Gru. É, né? Fica em Guarulhos e o Afonso Pena fica em São José dos Pinhais. Exatamente, na grande Curitiba. Então, eu era estudante e vivia fudido da vida e sem grana. Para economizar e poder usar meus vales refeição para sair no fim de semana, eu levava marmita todos os dias. Certa vez aconteceu um caso que vocês já relataram no antigo podcast de vocês. O nosso antigo podcast é o Agente 86. Muita gente manda e-mail pra gente perguntando como ouvir o Agente 86. O pessoal tem saudade do Agente 86. É um podcast antigo que nós fazíamos que falava sobre... Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. A gente gravou 200 e tantos episódios, aí não tinha mais o que falar, encerramos. Mas tem um link lá na nossa fanpage, se vocês quiserem conferir. Nós já gravamos 200 e tantos episódios do Agente 86. Do Loaded a gente fez 300 e tantos. A gente tá quase 10 anos fazendo podcast. Eu e Walter somos os maiores podcasters do Brasil. Com certeza. Os de menos sucesso, mas somos os que gravaram mais episódios. Os maiores podcasters do Brasil. Com o aperto no ônibus, a minha marmita se abriu dentro da minha mochila. Olha que desgraça, que aconteceu. Merda. Mas isso é outra tragédia suburbana, muito comum. É, exatamente. E quando eu cheguei no aeroporto, meu uniforme que estava lá dentro também estava cheio de arroz, carne moída e batata. Arroz, carne moída e batata protagoniza nas passarelas marmitísticas dos refeitórios do país. Como eu que levei salsicha na marmita e ela ia picada. Minha mãe era uma pessoa tão boa, cara. Minha mãe depois ela ficou amargurada. Minha mãe também virou uma antissocial. Uhum. Ela mora hoje numa região isolada. Ela fica sozinha porque meu pai sai pra jogar cacheta o dia inteiro. E ela adora viver isolada. Ela odeia pessoas assim como nós. Se eu fosse um pouco mais velho, eu teria sido pai do Alexandre. Porque mas a mãe dele é o tipo da mulher que eu gosto. Minha mãe é uma mulher e tanto, mas ela era muito caridosa. Porque é uma desgraça você que come marmita. Ainda tem que ficar cortando a salsicha, cortando a mistura, né? Então, eu só comia picadinho quando era carne, porque a minha mãe já mandava o bife todo picadinho, cara. Mesmo? Que mulher, cara. Porque pra cortar... Pra cortar dentro da marmita, Walter... Mas quem já comeu numa marmita sabe como fazer. Você tira a tampa da marmita... Corta na tampa. É, põe o bife Mas a marmita, você tá falando da marmita, aquela marmita clássica de lata, mas eu já tava levando alumínio. No pote de sorvete. Caralho, você comia... Não dava pra cortar. Você comia 2 quilos de... Estragar o pote de sua tampa. Não, a tampa da Tupperware não dá pra estragar. Então minha mãe já mandava cortadinho. Tudo que era mistura já ia cortadinho, cara. É mesmo. Eu comia picadinho de frango, picadinho de salsicha, picadinho de acém. Mas sempre minha mãe mandava, cara. Beleza. Então, olha que mulher. Mas enfim, voltando à história aqui do Leopoldo. E quando eu cheguei no aeroporto, o meu uniforme também estava lá, tal, e a coisa virou aquela desgraça. Enfim, passei o dia todo com fome e engordurado. Tô quase comprando uma SUV no Carnê Grosso. Pra quem ouviu o episódio das SUVs, sabe o que, que ele tá falando. Então, outra coisa coletiva que até você comentou, que eu tô bebendo em casa sozinho. Quando eu tinha ali meus 20 e tantos anos, eu gostava muito, até os 30 e tantos. Era de tomar um pileque num boteco, né, com os amigos. Cada vez eu faço menos mas isso. Mas isso é um avanço, Walter. Vou te falar por que isso é um avanço. Eu que estudei um pouco de marketing. O marketing diz o seguinte, que você só vai num bar com um intuito. Qual é? Ver e ser visto. Se você tem essa necessidade de ver alguém, ver pessoas, né? Uhum. A gente tá falando de convencer a sociedade, mas obviamente Freud já vai falar que é a fim de sexo, né? Você vai com esse intuito. Quer meter. Mesmo que inconsciente, exatamente. Vai no bar então, pra trepar. Quem vai é porque tá nesse intuito, ver e ser visto. Então, como você não tem mais essa necessidade, é porque você tá, inclusive, satisfeito sexualmente. Que maravilha. Que excelente. Eu nunca tinha que ser humano é o Walter Rezende? Eu tô evoluído, gente, então. Eu tô me sentindo até Tá na última encarnação. Não dizem os espíritas que quando você vai evoluindo tal, você não precisa mais se reencarnar quando você tá na última? Você tá na última encarnação, excelente, Walter. Excelente isso. Olha que beleza. O Walter vai virar um anjo na próxima. Olha que fantástico. Anotem aí, o Vaticano. Uma coisa que me incomoda muito nos botecos hoje em dia são os bêbados. Não suporto bêbado. Bêbado quer falar perto com a cara encostada na sua cara. E perdigoto de bombeirinho. Manja, o cara que toma bombeirinho. Tem um bar que eu ainda vou com uma frequência muito pequena. Alexandre costuma ir um pouco mais que eu. Que o bar. Rock bar. Que bar é um lugar... Que, olha, eu, quando eu tinha entre 18 até meus 20 e tantos anos, quase 30, eu gostava de coisas junkies, eu procurava o bar perfeito, o bar junk mesmo, assim. Aquela coisa escrota, né? É, eu ia no centro de São Paulo, aquela corja de frequentadores, eu gostava disso. É legal. Eu procurei lugares assim em São Paulo, Madame Satã, Retro, Hullish... Fui pra outros estados, outras cidades. Outros países, Walter. Outros países. Você procurou isso em outros países, eu tenho certeza. Exatamente, fui pra Holanda, fui pra Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, fui pro leste europeu, procurei em todos os cantos não encontrei um bar assim. Aí depois eu descobri que tava na minha cara. O bar que eu e o Alexandre frequenta é o bar mais amaldiçoado que existe no planeta. A um minuto da minha casa. Um minuto a pé da casa do Alexandre. Um minuto, cara. É a maior desgraça do planeta. Exatamente. Não tem lugar pior. Ele está perfeitamente localizado atrás de uma das igrejas mais famosas do Brasil. Do Brasil. Na parede de trás da igreja. Tanto é que a gente chama de o cu do padre, é, né? Exato. O cu do padre. Não é um nome novo, já existem outros estabelecimentos posicionados geograficamente desse jeito, que acabaram levando o mesmo apelido. Lá a gente encontra muitos tipos de bêbados. Tem o bêbado valentão, né, Alexandre? O cara toma uma e fica valente. Uma vez eu presenciei lá uma bêbada valentona. Uma bêbada valentona. Que ela veio, inclusive, tirar satisfação comigo, achou que eu tava falando da mãe dela. Olha isso. Da mãe dela? Ela tava maluca. Ela falou, o que você tá falando da minha mãe? Eu falei, mas eu não sei nem quem é você, vou saber quem é a sua mãe. Ela foi se meter com o nosso amigo também, o Benny, o holandês voador. E ela chegou... O holandês doador? Ela pegou e deu um tapa na cara do Benny. Ô, do nada, louco. Essa bêbada valentona deu um tapa na cara do Benny. E o Benny tem 1,80m, 1,90m, né, Walter? De 1,90m. De Heineken no corpo. Sim. Cara, o Benny, o óculos dele caiu no chão, ele com aquela paciência holandesa, pegou o óculos, botou no rosto de novo ali, nos olhos. Deu aquela desentortada. Olhou pra cara da menina, que ainda olhava pra ele. Aí ele falou assim, bateu, levou. Ele deu uma na cara dela, meu amigo. E... caiu, levantou, tirou a poeira do corpo e nunca mais apareceu lá no... E é um lugar que tem muitas histórias, tem, né, muitas, Alexandre? Muitas. 20 anos de bar. 20 anos, já teve muitas brigas, eu já apartei algumas. Uma vez, sabe esse ossinho que fica em cima do cu? O cox. É eu não... O que deveria ser a extensão do nosso rabo. Pois é, uma vez... O nosso rabo foi cortado. Eu não dei o cu. Eu pra apartar uma briga, sabe aquela mesona pesada que fica ali embaixo, na entrada? Sei. Pra apartar uma briga, eu dei como o meu cox na quina daquela mesa. Cara, eu fiquei sem respiração. Cara, foi terrível. Muitas histórias. Uma vez eu tava lá, entrou um cara com um ganso. Gigante. Um ganso? Um ganso gigante. Aí o cara entrou e o ganso atrás. Sabe o que é? Passo de ganso? Ah, o ganso não tava no colo dele, entrou atrás. Entrou atrás. Aí ele pegou o ganso, levantou, tem aqueles bancões ali, sim, no balcão, sim. Botou o ganso no balcão, pediu uma serra malte, pediu dois copos, um copo pra ele, não. E o ganso, sabe aquela enfiada de cabeça no copo? E aquela levantada de pescoço? Já sei. O ganso bebeu. Que porra, você tá mentindo, juro pela sua alma, cara. Nossa, ganso que desgraça, mas ganso é sério. O bebeu lá, cara. Que loucura. Cara, eu já vi de tudo ali. Eu sei que ali a gente já perdeu a virgindade dentro daquele banheiro. Ali... é verdade. Ali realmente aconteceu de tudo. E nesse caso, você fala do problema de viver em sociedade, que você prefere beber sozinho. Eu não consigo beber sozinho. Quando eu bebo sozinho, eu tomo no máximo uma cerveja, mas pra tomar coragem pra ir pra outro lugar, manja. Assistindo o jogo. Isso. Mas aí eu falo, não, mas eu vou subir lá no... É o tipo do lugar que, por mais que você não marque com ninguém... Você vai chegar lá e você vai encontrar pessoas alguém. E você vai entrar num assunto, seja lá que maldito o assunto for. Tem um problema com aquele lugar que eu acho a música muito alta. Eu não suporto. Olha que eu já tive banda, toquei em todos os infernos da capital paulista quando eu era adolescente. Hoje em dia eu não suporto mas barulho. Mas o segredo agora é você ir lá, pega a cerveja e vai pra fora. Eu faço cara. Isso. Eu faço isso. E eu já tô indo pra calçada do outro lado da rua. Pra as pernambucanas. Exato, pra evitar o barulho, porque realmente o barulho é desgraçado, cara. Exato. O Alexandre, o ouvinte Milton Arraes, falou que o bar que ele frequentava em Brasília era muito bom, pois ficava sempre vazio e agradável para se beber. Mas acabou virando um boteco da moda e hoje tem que se disputar os espaços nas mesas e nos balcões com almofadinhas, filhos de políticos e de putas. Puta que merda, cara. Filho de político é neto de puta. Neto de putas. Exatamente. Abre aspas. Antes era um sossego, mas agora sempre tem briga e o que mais se ouve no meio da confusão dos playboys de merda é: você sabe com quem você está falando? Eu tenho um ódio de gente que fala assim, cara. Puta, em Brasília. Tá certo que eu já fiz isso uma vez. Cara. Você fez? É, eu fiz isso e o cara falou, não, ele me deu um soco. Então foi aqui, exatamente o que aconteceu aqui, ó. É. Um dia, um desses afrescalhados falou isso pra mim e eu disse, Não sei, mas para a sua sorte eu espero que seja um cirurgião plástico. E na sequência, eu repaginei o nariz dele com um soco que quebrou até o meu dedo. Eu não lembro do cara que me socou, falou essa frase no final, mas eu nunca fui pra Brasília, então não foi o Milton que me arregaçou, não. Você já foi pra Brasília assim? É verdade, no festival, cara. Festival lá do... É verdade, cara, no Porão do Rock. Porão do Rock, sim. É verdade, é verdade. Ouvintes... Também teve lugar que a gente foi só bateu, bate e volta, né, cara? Verdade. A gente foi daqui pra... Eu lembro que a gente foi assistir um show em Fortaleza, chegou lá e voltou. Bateu e voltou em Fortaleza, cara. É sério, nada. Foi lá, bateu e voltou. Olha que loucura, 8 cara. Conexões pra ir, 8 pra voltar. Eu lembro disso, cara. Era outra época, né, cara? Boa, que vida, cara. Ouvintes do nosso podcast Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão saber o que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. O nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com, está lá para vocês mandarem as suas histórias. Afinal, a gente posta lá na nossa fanpage o que vai acontecer. Então, dá para vocês mandarem seus relatos. Vocês podem também nos enviar suas sugestões, né, de próximos episódios, academiadetretas@gmail.com. Se você tem uma banda ou conhece alguém que tenha uma, entre em contato conosco pelo nosso e-mail e a sua banda pode rolar nos BGs do nosso podcast. Nesta semana, os mineiros do The Dead Lovers Twisted Heart, banda muito bacana. Que banda! Então, nesta semana, Dead Lovers Twisted Heart, conheçam mais deles na internet. Drama when you don't answer the phone. No more drama, 'cause you wanna be on your own. No more drama, I'll be fine. I know. No more drama. Termitões, tal, que se isolam pra morar sozinhos, mas existe uma outra fonte inesgotável de encrenca coletiva, inclusive tem a ver com pessoas que moram, porém em condomínios, né? Exatamente. E isso é um problema, porque viver verticalmente com os filhos da puta por todos os lados é tão difícil como o Bangu ganhar do Barcelona, eu diria. Verdade. E tem uma ouvinte da gente, a Judite Djorkovic, deve ser isso o nome dela, ela falou que no ano de 2006, em uma das reuniões do condomínio dela, o assunto discutido era a reforma dos banheiros da piscina. Isso. Abre aspas aqui. O grupo estava dividido e logo começou uma animosidade entre duas vertentes. Uma que queria uma plena reforma e a outra que queria apenas uma pintura. A discussão ficou tão quente que as agressões foram inevitáveis. E isso é uma constante em condomínios. Exatamente. Que a classe C sempre resolveu as coisas na treta, na peixeirada, começou a morar em condomínio e levou a filosofia da peixeira para as reuniões de condomínio. Sim. Né? Por que não? Eu prefiro assim, inclusive. Eu acho que tem que ter um toque de violência nessas manifestações. É assim que as coisas funcionam. Mas dando sequência aqui. As agressões foram inevitáveis a ponto... Olha só, era filha da puta para cá, piranha para lá, viado pra colar, até a hora que um dos condôminos foi chamado de corno. E o pior, o agressor era o segurança e disse que era só buscar um sistema de câmeras no prédio que dava pra ver com clareza a mulher dele sendo comida por trás na escada de incêndio do bloco B. Quando ele disse isso, ficou um silêncio de uns 2 segundos. Eu sei. Mas logo a gritaria começou novamente, com todo mundo querendo levantar as fitas de gravação. Olha só que fuxico. Isso durou uns 3 minutos, até que a multidão ensandecida correu para a sala onde ficavam os antigos videocassetes que ainda eram usados. Todos dispostos a ver centenas de horas de filmes só para encontrar a cena onde a mulher estava sendo enrabada. E havia até um rumor de que ela estava dando, era o brioco. Estava dando o que, Alexandre? Olha só, o brioco, cara. Que nome sensacional pro Fusquete, né, cara? Enfim, e quem estava comendo era o limpador das piscinas. Que beleza. Então, quando todo mundo entra de uma vez na minúscula sala, a cena que se vê é a mulher do corno desenrolando e rasgando a última fita da pilha de cassetes. Olha que maldade, cara. Até eu tava curioso aqui. O casal teve que se mudar e até hoje a galera pergunta para o limpador de piscina se ele comeu pela porta da frente ou pela porta dos fundos. Cara, o que esses caras, que é o chefe do Big Brother de condomínio, devem ver de putaria, cara? Ah, com certeza. Eu que já namorei com uma moça e dávamos um sapeco no prédio dela ali na escada. Você comia ela dentro do... É mesmo, olha, cara. E eu ouço muitas histórias de traição, principalmente em piscina e... Limpador de piscina. Não, não, e na piscina, nas áreas comuns do condomínio, na piscina e na academia, eu sempre ouço. Tem um amigo meu, trabalha comigo, ele me contou uma história. Fala o nome, pô. Eu vou falar, mas eu vou botar um bip. Tudo fortão, tal, tá, não sei o que lá. Limpa a piscina. Não limpa, ele frequenta a academia do prédio dele, né, tal. Aí disse que uma vez tinha uma mulher, né, uma condômina também ali na academia, ficava olhando pra ele e tal, e ele não fez nada, né, ali naquela hora. Aí depois, no outro dia, o amigo dele chegou pra mulher e falou assim: ah, fiquei sabendo que você ficou olhando pro meu amigo e tal, e trocando olhares. Aí disse que a mulher pegou e falou assim pro cara: por que que você não falou pra ele vir rasgar meu c***? É? Needles into the black of the night.